Resposta, porque ainda não fez as perguntas certas. Conheço vários, respeito todos, não temo ninguém. Não devo, não corro, tenho o que levo no bolso. Não tô brincando, silêncio, precede o esporro. Quando a sorte me encontrar, vou tá trampando. Qual é, man? Do nada vem. Os loucos confiados, vê legal, nem sei quem é quem. Malandragem é saber chegar. No Rio as balas tão perdidas, mas tão doida pra achar. Outra dose, outra bad, outra base. Nada como outra noite mal dormida. Estilo kamikaze, a mil por hora sem massagem. Resolvi vencer a vida, com a morte não tem briga. Mediocridade é puta oferecida, vai sobrar quem menos cede a sede. Meu chapa, na rua chapa é quente, acende. Joga o jogo porque aqui glória não é diploma na parede. Hoje eu não vou sair, vou ficar e deixar dormir. Eu preciso acordar. Hoje eu vou sair por aí, me deixa partir. Eu preciso voltar. Não acha que vai acabar assim, não? É só mais um assalto, a luta ainda tá longe do fim. Vamos adiante, hey, nem vem viver por mim. Meu mundo é muito grande, não cabe na sua estante. Nem moderno ou jurássico, sem época clássico. Pique Frank Sinatra, esperto como um vira-lata. Focado, tipo viciado em crack sem cura. A realidade é a fantasia da minha loucura. Às vezes tenho a sensação de que vivi todo esse tempo pra chegar nesse momento. Derrubei castelos, ergui minha fortaleza. Aprendi a duvidar, minhas cartas não tão mais na mesa. Rima fina, corta igual faca na manteiga quente. Minha rotina, eu dropo de switch tense. Ação, one shot, one kill, livre, urgente. Sei que é difícil o corpo acompanhar o passo da mente. Nem sempre rindo igual palhaço. Plantei minha figa nesse jardim de plástico. Só eu sei o que passei, mas passei. Abraço, juntei os cacos na chuva, lavei meus pecados. Vou usar todos os trunfos, gastar todo o amor e todo o ódio que houver, linda. Feliz é quem busca, não é quem tem. Já te falei, eu serei o melhor e o pior também.